Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todos e a todas as ouvintes. Hoje realizamos o 10º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias, um número redondo. Hoje vamos falar com o Sr. Artur Gonçalves, o verdadeiro homem dos 7 ofícios. Vamos conversar sobre todas as suas experiências profissionais, mas também nos vai contar outras histórias da sua longa vida. O Sr. Artur tem hoje 78 anos e apesar de ter... 78. 78, exatamente. 78, já estava a pô-lo mais novo. Não, senhor... já tem 43. Tem hoje 78 anos e apesar de ter tido alguns problemas de saúde, tem uma memória invejável, recordando tantas datas marcantes da sua vida com exatidão. O Sr. Artur é viúvo, pai de 5 filhos e reside na aldeia das Seixas, situada na ponta do concelho, na freguesia do Seixo da Beira. Também é acerca desta aldeia e da sua história que vamos conversar. O Sr. Artur nem sempre morou nas Seixas, mas já vamos ficar a saber todo o seu percurso. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Antes de mais, bom dia, Sr. Artur. Bom dia. Espero que esteja bem disposto e a desfrutar de conhecer as instalações da Rádio Boa Nova. Começo-lhe a perguntar, o Sr. Artur não nasceu nas Seixas, veio para lá morar por outras circunstâncias da vida. Onde é que nasceu o Sr. Artur? Nasci no lugar de Pedra Ruivas. Muito bem. Uma terra isolada que nem estrada tinha nesse tempo. Nesse tempo não tinha estrada? Não, senhor. Até era por caminho de terra? Era por caminho de terra e cheio de pedra. Porque quem lá alinhou a estrada a ir lá um carro, mal, foi o Zé Dias das Seixas. Vê? Não se lembra de quem fez a estrada. E nasceu mesmo nas Pedras Ruivas? Quem? O Sr. Artur? Nasci mesmo nas Pedras Ruivas. Muito bem. Por essa altura, como tinha dito, os acessos aos caminhos para as Pedras Ruivas não eram como hoje. Não, não. Depois até quando nasceu era o terceiro, portanto, o terceiro filho. Tinha mais uma irmã e um irmão mais velho. Mas muito bem. Tinha dois irmãos? E na altura tinha mais dois, que era uma e um mais, que era um Mariano. Tinha mais dois irmãos, exatamente. E era eu, que eu sou o terceiro. Muito bem. Ó, Sr. Artur, então em que escola andou? Eu, a primeira escola que comecei foi na escola do Folhadal. Folhadal? Sim, senhor, que morávamos numa quinta ali, pertencia a Nelas. Pois, isso é mais próximo. E depois estivemos lá. Por de lá, depois eu quando vim lá passei, fiz a primeira classe e passei para a segunda. E depois é que vim para Valtorto, que era a zona de Olinda. Para Valtorto, para a escola de Valtorto. Até aqui um exercício de memória. Até como é que se chamava o professor ou a professora lá no Folhadal? No Folhadal era a dona Elvira. Elvira. E Valtorto, era a dona de Olinda. E Valtorto, zona de Olinda. Batiam-lhe as professoras nessa altura? Batiam-me. De manhã, era sei que nós íamos tarde, era eu 20, 10 em cada mão e o meu irmão era 40. Reguadas, 20 em cada. O seu irmão era mais velho, levava mais. Levava não? Mais, pois ele é que era responsável, eu nem tenho. Então estava-me a dizer que andou um ano e meio no Folhadal e depois mais. Viemos outra vez para as Pedras Ruivas. E depois aí andou na escola de Valtorto, não é? Aí vim para Valtorto, E andou na escola até que idade, Sr. Artur? Na idade lá só fazia outra terceira. Pois. Eu pus a quarta teria na tropa. Pois, claro. Dei na tropa, mas quer dizer, só pedi ao professor para fazer-me se eu podia, que só foi no último dia que eu estava a ver, que sabia que lá andavam para tirar o exame, eu pedi ao professor se podia para meter. Ele então trouxe-me um. Claro. Pôs-me um. Eu preenchei, depois ele perguntou-me. Eu sabia, então você sabia tudo. E não fez a quarta classe, não é? Lá não fazia eu e depois eu. Pois, porque vocês eram a trabalhar, hein? Pois, e depois é também é isso, não é? Que era o que eu lhe ia perguntar a seguir. Na altura a vida também obrigava, e os seus pais, as crianças e os jovens não pudessem andar muito tempo na escola, não é? E tinham que ir trabalhar. Então foi eu. E estando aí. Para ajudar em casa e. O meu pai depois, na altura, foi um tempo de guerra, foi trabalhar para umas porque eles tiveram um minério ali, não sei. Sim, sim. O meu pai, o meu tio e o meu padrinho que era nelas. Mas depois foi no tempo de guerra, o meu padrinho foi levar o Bolframio a Lisboa e depois não voltou mais, levou o dinheiro e foi embora. O seu tio, o padrinho? Padrinho? Meu padrinho. Pois, viu-se que o dinheiro já não voltou. Não apareceu, fugiu para o Brasil. Olha, fez bem. Mas depois lá mataram até um filho, E ele depois mais tarde, depois mais tarde. E assim. Ó, oh, Sr. Artur, muito bem. E depois de sair da escola, lá está, por volta dos 10, 11 anos. Isso já pronto. Mas antes eu, quando era nas férias. Sim. Que eu até depois, ainda fui, ainda estive, por exemplo, ainda estive em. E nelas num estabelecimento, muito tempo. E nelas, no estabelecimento? No estabelecimento do seu cunha, sim. Que ele era. Mas depois um dia ele tinha subido, ele tinha filhos. Tinha. Mas era o quê? Uma mercearia, uma taberna? Era mercearia e taberna. Só. Ah. E um dia, num domingo, eu fui buscar o café. Ora, tinha de ir à mercearia buscar o açúcar para tempar o café. Mandar-me. Sim. Eu fui lá ao corredor. Ora, eu não ia adivinhar que vinha à guarda passar. E a guarda vinha a passar. E você não podia lá estar a trabalhar? Não? Eu não podia lá ir, era buscar o açúcar. Ah, pois. Ao domingo. E esse sobrinho mandou-me um chapadão. Ah, então porque ao domingo só estava aberta a taberna. A taberna. Certo? Ok. E a gente nem sequer podia utilizar. Mas, ora, mas então eu podia lá deixar o açúcar de vez, não deixou? Exatamente, já percebi. E ele deu-lhe uma chapada, foi? O sobrinho mandou uma chapada. E eu agarrei, quando fui pôr o cesto a casa, já não voltei. Fui dar uma volta e vim para casa. A pé, nelas para. Ah, não, para não foi a pé, foi a correr. Exatamente. Na altura não era coisa. Olha, e você também me contou que também foi um dos primeiros trabalhos, tirando esse. Depois de lá foi para Coimbra. Não, mas ainda teve outro antes. Ah. Que foi ajudar no alcatroamento da estrada. Ai, andei, a levar andei, água. Aguadeiro. Ganhar e tomar conta do lado dos caçadores para fazer o comer hoje. Exatamente, para não deixar comer a comida. Para não deixar é fazê-la. E depois era só isso. E quanto então, é que ganhava nessa altura? 6 escudos por dia. E era sol a sol. Porra. Mas andava lá eu, um irmão meu, o meu pai e a minha irmã, mais velha. Ou seja, alcatroar aquela estrada que vai desde as Caldas da Felgueira à Canas. A Canas. Ainda me lembro das pessoas. Ainda me lembro que o nosso encarregado era... O Miguel Cantoneiro, chamava-me Miguel Cachuça, do Folhadal. E o chefe que nos vinha pagar era o primeiro cabo, Paulo Martins de Santar. Bom, você ainda tem uma memória, ainda se lembra das pessoas todas, como é que é possível? Não. Depois, ao verem-no a fazer esse trabalho nessa mercearia taberna e nelas, que levaram-no para trabalhar numa pensão em Coimbra. Não, os mesmos que fizeram lá, porque era, eles eram aqueles senhores, eram de senhorinho. Sim. A que arranjaram assim, como eu era uma pessoa que não mexia nada, e eles eram assim, como eu fugi lá. Mas eu não souberam que foi outro que me deu a chapada. Eu é que me pôs na letra. Não, me deu a segunda. E eu depois fui. E quando cheguei a casa, elas estavam para me levar. Eu fugi, não fui. Depois acontece que eu então fui para... Depois eu estou arranjando para Coimbra. Uma pensão ao lado da penitenciária que lá havia. E então era... Eu tinha via lá a fotografia. A senhora já era viúva. Mas o marido era general que estava lá a fotografia dele. Okay. E ela era uma senhora muito importante, mas muito, até me nasceu um frunco, naquele chamavam até cabrunco. E ela é que me tratou. Ajudou. Que ela gostava. Olha, ainda bem. Porque assim, lá punham. Deitavam na mesa, quando vinha pôr a mesa, mas era grande, era. E no quarto aparecia, e às vezes eu tinha de irem levar a comida às estudantes e a. E a professora jogou quarto. A quem lá estivesse na pensão, era comida, não é? E dormida. Pois. E então só havia lá um ou dois que comiam na mesa, de manhã, o pequeno almoço. Eu à noite tinha de fazer lá as queijatas para pôr para o pequeno almoço, que lá faziam isso, não comemos. Sim, sim. Queijatas. Quando era de manhã... Tinha que levar o pequeno almoço ao quarto. Ao quarto. E então às vezes, mesmo na mesa aparecia dinheiro, até no quarto. E eu agarrava no dinheiro e dizia à senhora. Pois, outros não faziam mas, isso. Mas eu não estava dinheiro. Por exemplo, um dia, quer dizer... Mas que era experimentar-me, se calhar, mas eu não fui educado a pecar, eu não uso. A minha cara, o meu filho, também se e nunca se toca nada a ninguém. Exatamente. Nada. Então acontecia que era assim. Até um dia, pois ela então, dizia assim, deixavam, havia lá os professores, deixavam o dinheiro para mim, em cima da mesa. E eu assim, Zortor, digo, o dinheiro que fica em cima da mesa é para si. E eu assim, minha senhora, a senhora tira e dê-me, porque eu lá nunca... Pegar... Porque assim sei que a senhora já sei que é claro. E assim eu nunca... E ela admirava isso. Pois. Admirava isso, quer dizer... Sim, sim, sim. E esse senhor que... Devia confiar, não é? Não, a gente para confiar em nós. nós até nos dar essa confiança. Exatamente, não é? Exatamente. Porque a gente, é que eu disse, é um nome bom, custa arranjado, mas pode perder a um instante. Exatamente. Bom, eu digo, é verdade. Portanto, a gente, é assim, eu sou uma pessoa. Mas você lá em Coimbra ficava lá a dormir na pensão, não é? Dormia na pensão. Mas depois chegou ali uma altura que começou a ficar com saudades da família. Não, uma também altura, era novo. Uma altura é que eu tinha família. Você tinha, era novo ainda, tinha aqui uns 12, 13, 14 sim, anos. Não, na altura tinha uns 12 anos. Não, não, tem ainda menos. Pronto. Tinha saudades da família, não era? É, não, houve uma altura que eu tinha família. Tinha família cá abaixo no Colhabé, que ainda hoje lá tenho, não é? Sim. Cá, como já lhe disse, tenho. No Colhabé cá abaixo, não é? Tenho um primo, que veio muitas vezes, até jogar aqui em Oliveira também. Não era? Que ele jogou no Organil também. Mas quem? O meu, o Filipe Ribeiro. Ah, ok. Não era? Sim, sim, sim. Não estava a perceber. Pois, esse é o meu primo. A mãe dele era da minha mãe. E então acontece que eu vim cá para ele depois. E eles têm uma casa. Eles moravam no Colhabé, mas agora eles andavam à espera. Pois que saísse uma casa, tinham para comprar no bar Norton de Matos. E lá tem a casa também. Conheço, ao pé de, depois, atrás do estádio. Quem lá tinha uma casa, sabe, era o João do Vitor também. João do Vitor. É. Então, e então o que acontece? Quem lá passa, às 5 horas, para lá, o Matheus José Santos. Sim. Com uma caminhonete de madeira. Uma vez foi que ele tinha. Mas você não veio, não embarcou com ele logo às 5, pois não? Eu tinha a falar para ele, porque ele me perguntou se me trazia a venda. Aqueles lá passavam, eles passam aqui só às 10 horas da noite. Não sei para onde eles só passavam às 10 horas da noite. E então, o que é que naquele espaço? Fui buscar a mala, mas não me podia. Pois, senão ela estava sujeita, ela não deixava vir. Ou já não me deixava vir. E eu pus-me a pé de lá, pia voz para. Para onde ele passou? Para lá. E eu, pronto, e não me mostrava para não me casar. E ela quer dizer, ora, eu faltei já ao jantar, que era às 7 horas. E ela aí já percebeu que. Já percebeu quando estava lá. Foi lá, foi, ia ver e não estava lá. Mas quando foi outro dia, depois levou-me, chegamos a casa à meia. Pois você ainda ficou lá uma série de horas à espera que passasse o seu tio Zé dos Santos. Até às 10 horas da noite. Não chegou ali a uma altura a pensar assim, olha, já não vem. Não, eu sabia que ele falando para ele disse que me trazia, ele também gostava de ir com companhia, não era sozinho. Claro, claro. Naquela altura a caminhonete era gasolina, aquilo também andava muito. Não. E as estradas também não eram muito boas. Não, porque vinha-me para na cova. Sim, imagina. A ver o rio. Então, e até depois você voltou com ele para as Seixas, depois, não é? Depois vim, voltou-me para as Seixas. Cheguei a casa da minha, eu também me disse, então ia-te morar. Foi assim, irmão. Então depois, outro dia estavam para me levar. Mas eu fui depois. Os da pensão? Os da pensão. Até o veio, gostava mesmo de ser. E eu gostava, sabe, fui depois assim. Dizia, filha da mãe, as pessoas, mas eu não voltei, as pessoas que a gente ia mais confiança conseguir no. Oh, mas arranja um outro. É difícil mesmo arranjar pessoas como ele, é pessoas. Pois, exato. Ah, com confiança, valores, educado. Vamos dizer, então era assim. Ó, senhor Artur, já vamos aqui em três ou quatro trabalhos. Bem dizíamos nós que era o homem dos sete ofícios. Também trabalhou na resina e serrador de mato, não foi? Eu trabalhei na resina, trabalhei em carpintaria, trabalhei em tudo que eu sabe que em minha casa era... Lá na Seixa havia muita gente a trabalhar na resina? Na Seixa? Nessa altura? Na altura que você era novo? Na Seixa cheguei a vir para a resina, mas onde fiz mais resina, onde andei mais na resina, era naquela zona de Alto Urto e na zona do Folhadal, para o hospício de... Sim. De Nelas. De Nelas. Que depois ia para Santa Combadão, não era? Pois ia para Santa Combadão, não, mas depois nós também, o meu pai... É, também fazia breu, que ia para Santa Combadão, mas era o breu, mas não ia em barris, mas depois ia era caldeado, ia para a fábrica de resina para a Santa Comba. Muito bem. E também era serrador de mato. O que era isto ser serrador de mato? O que era isto ser serrador de mato? Era andar a cortar pinheiros? Serrador de mato? Então era a serrar com uma serra basal, tudo. Era vigas, era vigarretas, era vigas para a linha do comboio. Ah, okay. Era tábuas, era ripa, era tudo nós fazíamos. Nós até dizíamos quando era a ripas, que são saladas em tábuas, pois vira-se ao contrário e a ripa que é. A gente dizia que é como as 12 verdades. As 12 são verdades? São ditas e retornadas, aquelas que eram saladas de uma maneira e foram ao contrário. Olha, vê. Ou seja, não era lenha só, era lenha para obras, não é? Não era assim. Os serradores, as pessoas, as donas, portanto, as falheiras e o aparelho, a aparelhagem do machado pertenciam aos serradores. Se o dono da se o patrão desse vinho, levava a lenha. Se não desse, não levava. A gente dava a lenha ao outro e ele dava-nos vinho. Claro, a quem desse vinho. A lenha não, ia para quem era desse a lei vinho. Do serrador. Ou seja, a lei do serrador era: entregamos a lenha que andámos a cortar a quem nos der vinho. Não, não, não é? Mas a lenha era sarada lá e lá depois empilhávamos. O dono é que a carregava. Certo. Mas tinha que trazer vinho. Temos essa. Não, ela assim, a lenha, a falheira, portanto, a ponta é a aparelhagem. Nós, de um lado, às vezes, meu pai aparelhava de um lado, meu pai a aparelhar era como fosse serrado. Tinha uma prática apelhada, não. Pois. E era então, depois, era só, é que era só serrado em tábuas, depois, é coisa. Então, aquela lenha e as falheiras saíam das pontas, pertenciam-nos a nós. Que era, sim. Pronto, então, se o patrão desse vinho, tinha de estar no bar. Se não desse vinho, a gente dava ao outro. Olha, vai lá buscar e ela trazia lá, levava o vinho que a gente precisasse beber. Olha, já vamos aqui então com 5 ou 6 profissões diferentes. Depois também falou aí em carpintaria, mas com 16 anos de idade, 15, 16, também foi trabalhar para uma quinta no Ribatejo. Como já tinha prática, não andou a chegar água, foi logo. Nunca andei com o barril às costas. Começou logo no trabalho, olha, já tinha prática. Quinta da Coisa Alval, ao pé da base era Dota. Dota, sim. Pé da Linker. Digo-lhe até tempo foi lá. Lá. Mas que trabalho lá fazia, senhor? Era tudo. Era no tempo, era cavar terra, era quando no tempo da cura curava videiras. Eu estava quando andavam as mulheres de lá, eram de lá, a carregar, a chegarmos ao remédio. Sim, para curar. Exatamente. Sim, ali é assim, mesmo a cavar, cada carreira era dois. E eu era esquerdo, havia um outro direito. Trabalhavam dois a dois, não é? Não, chegávamos onde era a carreira, mas aquilo era muito compridas. Às vezes ainda iam uns ao meio e nós já estávamos no cimo. Se calhar havia quem me contava no outro dia, já não sei, que quando era a cavar a terra, às vezes em Leiros, metiam assim um garrafão de vinho lá à frente e só podiam beber quando chegassem lá. E assim as pessoas trabalhavam. Lá até havia uma pessoa nas Seixas que punha o garrafão longe, só quando nós chegássemos ali. Pois, é isso, que era para dar aquela motivação de... E havia outro que dava... E havia uma vez, havia lá uma pessoa... Essa era que começou. Ah, mas você aqui também dera não. Levava o vinho, mas o copo era tão grosso ao fundo como cima. Só levava um bocadito. Parecia pois. Grande, mas era só um tamanho. O fundo muito alto. E ele, quando era assim, já, o mestre, o que é que ele fazia? Arranjava, deixava o quê? Quando havia uma pedra, pumba, para o partido, para trazer outro... Para trazer outro copo dos outros. Olha, partiu sem querer... Oh, mas você aqui nesta altura também tinha 16 anos, estávamos aqui a contar as coisas, mas nesta altura também ainda não bebia muito. Mas contou. Eu bebia, mas nunca bebi muito. Pois. Não. Mas, e nesta altura também ainda era novo. Mas contou-me que lá, pronto, com os seus colegas que eram mais menos poupados, não é? Porque em sua casa sempre o ensinaram a poupar e a guardar o dinheiro. Fazia de banco lá, não era? Não, quer dizer, eu do meu banco. Eu fui, emprestava dinheiro aos seus colegas. Não, isso era no. Olha, nessa quinta do Casal de Val. Sim. É que, por exemplo, o fim de semana a gente tinha um contrato de um mês de ganhar tanto, um X. E eu, no fim de semana, o sábado de tarde, que era o meio-dia, trabalhava-se, outra metade. Se trabalhasse e o domingo ganhava mais 150 escudos por mês. Então o que acontece? Eu trabalhava e depois havia outros que iam, não ganhavam e tinham pedido dinheiro. E havia lá assim. Não ganhavam, ainda o iam gastar. E eu falei assim: ora, tu emprestas-me 100 escudos. E empresto 100, mas é-me 10 anos. E eles aceitavam. Então, mas quando vinham, olha. Quando recebiam era menos de 200. Não, pois diziam, quando vinham sem dinheiro. Quando chegavam, pois dizia que era o preto da Bambiosa, onde estava lá uma estátua de um preto. Não deixavam passar o dinheiro. Pois na altura para ir tinha que se apanhar tinha que se trocar de comboio na Pampilhosa, não é? Não, mas nós íamos de caminha, tinha uma caminha do Júlio dos Santos, é que nos lá ia levar. Como a ver até me lembra, íamos numa caminhonete que tinha de 27 lugares, que era mais pequena. E chegámos ali à beira do do rio do Coimbra, ali na linha Porto Lopes, atravessava a linha que vinha para lá, para a Lousa. E a toda vinha assim, a atravessar nessa linha, e o autocarro passou por assim devagar. E ia uma mulherzinha com uma rapariga qualquer, com uma cesta de pêssegos. Uma cesta de pêssegos? E um que ia na caminhonete, ele nem viu quem foi. Pegou-lhe a cesta de viola. E a mulher está apanhada, não viu quem nada, porque ele ia em cima da caminhonete. Olha, na altura era bom. Era um milagre, eu não fazia isso, mas há pessoas só faziam mal. Eram novos também, olha. Não, até ele disse. E eu sabia quem era, que era a temeira das Pedras Ruivas, mas eu que era melhor. Na altura, óbvio, na altura as Pedras Ruivas tinha para lá gente, agora moram lá para aí algumas 6 ou 7 pessoas. Já deve ter lá muito e tal pessoas, porque lá o maior cama. Agora moram lá umas 6, 7 pessoas. Agora só lá. Tirando os que estão lá fora, no estrangeiro, quem lá está mesmo todo o ano são 6 ou 7. Então agora, pois agora só lá o curso. É lá o Ora Mora. Mas na sua altura, na altura que você lá via, ia até em anos anteriores, aí há 30, 40 anos atrás. Baixo, só no, baixo, olha. Era a casa do meu avô. Eu até me lembro lá os comediantes fazerem lá comédias. O Pato Grande. Não, um comediante, uma casa, brincadeira, se lembra. Lá no Pato, o Pato era muito grande. Do meu avô. Sim. Só lá no fundo morava a Tia Isabel, a mulher do Ferro, do João Ferro. Depois a seguir morava lá mais outras pessoas, lá de umas casas velhas, mais dois moradores. E depois morava o Joaquim Tavares, que era o avô do meu cunhado, que casou com a minha Julinda. Sim, sim. Depois havia a Tia Maria do Céu, que era a Tia Maria. Essa mulher foi criada, era uma mãe solteira. Sim. Era a avó, sabe quem? Daquela moça, daquela senhora e da. Que era filha do. Portanto, era tia, era irmã da avó do. Daquela vozinha das Pedras Ruivas que casou lá com a sua mãe. Sim, sim, era sim. Era irmã, não tinha duas filhas, uma estava casada em Baldoto com o Abrantes. Pois. E a outra era professora, já estava a escutar. Então, mas está a ver, havia ali muita gente, pronto, havia, agora depois havia o Ribeiro, mas o Ribeiro só cá estava. Nas férias, porque estava em Coimbra. Ele não, ele estava cá. Porque ele trabalhava no hotel, era criado de mesa. Sabe? Sim. Lá baixo na Felgueira. Naquele tempo o hotel não tinha muita gente. Nas Caldas da. Olha, da Felgueira, não digo das Pedras Ruivas, mas nós também, pronto, conhecemos ali muitas pessoas na Felgueira e estamos lá regularmente. E quase todas as pessoas da Felgueira Velha, e mesmo das Seixas também, quase todas trabalharam no banho, não é? Nas Caldas da Felgueira, então, nos hotéis. Aquilo me dava trabalho para muita gente. Mas nós andamos a comprar frangos e tudo para vender lá para e para vender também, exatamente. Até não sei. Muito bem. Até não sei, iam lá e novos e folha verde. Havia lá compradores, não é? Vinha pessoas do país todo. Iam lá todos o hotel e as pensões. Na altura havia o hotel. Ui. O hotel havia a pensão maior, que metia muitos horas. Sim, sim, sim. Havia a Milocas, a pensão moderna, que é agora a do verde, sim, a parte do hotel, sim, sim, sim. E depois até as casas faziam de aluguer, é isso que eu ia dizer. Todos metiam para os mais pobres. Exatamente. Mesmo quem não tinha nenhuma pensão assim metia alugar a casa deles. Ia viver, como é que me diziam no outro dia? Ia viver para a loja ou para o. Era para alugar a casa. Para alugar a casa, exatamente. Eram outros tempos, não é? Pronto, senhor Arturo, depois que teve essa experiência também no Ribatejo, um ano lá a trabalhar numa quinta, depois, como era obrigatório na altura, também foi à tropa, não é? Não, também fez tropa. Depois, onde esteve? Eu. Assim tem passa, no R10 em Aveiro. Aveiro. O dia. Olha que eu tive a foi o dia 13 ou dia 11 de janeiro de 1964. 64, muito bem. 64 era a altura de guerra colonial. O senhor Arturo, apesar de estar mobilizado. Foi na altura da guerra colonial. Bem. Apesar de estar mobilizado, nunca foi para nenhuma missão lá fora. Não, quer dizer, eu, de lá. Fui tirar a recruta. Sim. Fui tirar a especialidade para Santa Margarida. Pois foi tirar a especialidade para Santa Margarida. Então, e aí estavam mobilizados. E eu disse assim: então perguntei se alguém que trazia o irmão ultramar, que eu trazia lá uma dieta, pois. Se era obrigado a ir. E lá disseram assim: obrigado a ir não era, mas. Quando eu estivesse me assistindo, se tivesse muito medo, estava a ir lá. Pois. E eu disse: depende de quando ele viesse também. Obrigado, eu vou. De livre vontade, não. Então o que é que eu fiz? Tentei logo Então fui tirar outra especialidade de Clarim para o Porto, que eu estava a ter a especialidade de apontador de monitor de metralhadora. Que eu tinha na escola, tinha duas coisas de escola de cabo, nas duas coisas. Porque eu só fui pronto, depois de Clarim, já tinha 17 meses de troca. Pois. Andei lá 28. 28. Porque você dizia que enquanto estava na tropa, também, primeiro aí meteu um requerimento para. Meteu um requerimento. Depois fui para a Pesada 2 para o Porto. Para Vila Nova de Gaia, para a Serra do Pilar. Pronto, e foi aí que aprendeu a tocar os instrumentos. Que aprendeu, quer dizer? Não, Clarim, lá tínhamos uma fanfarra que tinha 70 e tal elementos. Lá, e eu tocava lá aquele lá o soprano. Ah. Lá, eu tocava por lá os instrumentos maiores com o Clarim, não era o Clarim pequenito. Que era uma fanfarra, mano. Nós íamos fazer a quase todos os dias o instrumento de bandeira à SIC. Sim. À SIC 1. No Porto, lá sou da Rua. Se calhar lá, é RTP. RTP. Neste EFE, seguíamos lá, era o Jovem de Bandeira lá dos Soldados, e nós saímos com a fanfarra toda. E tantos músicos, pois, uma fanfarra de 70 e tal. E todos os dias, à quinta-feira. Tinha um ensaio. Não era só ensaio. Todos os dias tocavam o viado lá para o Douro, lá para baixo, para o viado para a ponte, para o Douro abaixo. Para a tocar ou recolher, que aquele era um barulho, 70 e tal momentos ali a fazer com o rei, para todo mundo. E à quinta-feira. Vinha a fanfarra toda, até em cima, lá por baixo fundo, e subia até lá onde estava lá o monumento, lá o coisa, aquela igreja grande, e voltavam, já estava cheio de gente, aquilo era. E você que instrumento tocava? Eu lá, tocava o Supremo, esse do grande árvore, até cheguei a levar daquele grande. Porra, é daquele que... grande nasco que enfiava no pescoço, tinha à frente. Mas esse quando saía de lá, quando acabava, que eu sou que lá, olha, vinha com os lábios para si, o simpom. O lábio, porque aquilo tinha um copo à bruta, o qual. Sim, aos simples. Era. Imagina, era preciso ter fogo. Olha, e havia aqui também uma história engraçada. Está engraçada, quer dizer, uma curiosidade, que enquanto estava na tropa não o deixavam casar, porquê? Não foi assim, não, mas eu não me deixavam. Porque na tropa as pessoas não deixavam casar. Porque. Para não ter. Não, porque são por gente ser mobilizada de banda guerra tinham de imunizar. Pois é, a família, então, mas já não podiam casar. É uma curiosidade interessante. Mas eu depois fiz o que eu fiz. Me disse à minha mulher, vai falar com o seu padre Avílio, que já estava enganada por mim. Já estava enganada por si, não é? E eu estava na tropa. Um dia, fui chamado, foi uma carta, chamaram-me lá, o comandante. Disseram, estava lá o capelão também, lá da tropa, que lá tinha o capelão. E disse-me assim, olha lá, conhece esta pessoa? Conheço, sim, senhor. Quem é? É a minha namorada. Vê, e ela respondeu. Então você sabe quem enganou? Até porquê? Assim, tenho que casar com ela. Aí eu assim, quando sair, então agora vou casar de novo. Nos casa porquê? Então porquê? Pois deixa lá o abandono. Pois. Não, você não, tem que pensar que é isso. Não. Não é só casar, caso sim senhor, que eu sigo gostei dela e gosto dela, mas não vou casar. Mas depois deram-me. Depois deram-me um mês de. Então não tenho dinheiro, mandar um mês de licença. Sim. Apareci lá sem me casar. Pois. Então não se casou? Perguntavam-lhe eles. Fizeram assim. Então não se casou. Então o trabalho era pouco, eu agora. E lá estão. Depois. Não está lá, pois. Deram outro mês. Para isso, para se casar. Depois o que acontece? Eu não fui outra vez casado. Aí queria-me até prender, mas pronto, disseram assim. Então trataram eles lá, por intermédio do padre Zé Marcos, lá foi o padre da. Lá o da tropa. E o padre do Seixo, que era o padre Zé Marcos, trataram e só me deram 3 dias para me casarem. E aí tinha mesmo que ser. E então tive de casar, pronto, e lá vou eu. Foi em que data? Ainda se lembra da data? Foi o dia. O dia 14 de novembro de 1964. Ah, olha, você não falha. Olha, em 74 também, na altura. Hoje foi no ano. Pois, assim, no ano de 74. Porque a minha mãe era muito dura para mim. Era uma pessoa, boa mãe e tudo. mas era áspera. O meu pai não, o meu pai era mais... Era diferente. Era diferente. Ó, Sr. Artur, como já tivemos aqui a oportunidade de falar, já teve muitos ofícios. Mas foi como mineiro que mais trabalhou na sua vida, não é? Correto, nas minas. Quanto tempo foi mineiro e em que minas? Eu fui mineiro 23 anos. Uma vida quase, porra. E sempre no fundo. Mas em que minas? Trabalhei na junta de energia nuclear e depois na companhia, né? Na Urgeiriça. Nas minas... Na empresa nacional do urânio. Na Urgeiriça, não é? Na Urgeiriça. Olha, não era nada fácil para a saúde, não é? Pois já estou a olhar. Na altura não se sabia, não é? As pessoas, os problemas apareceram depois. Eu abri. Ajudei a abrir as segundas galerias para levar a bóveda, porque depois aquilo foi descarregado, para tirar o resto, aquilo foi lixiviado e depois foi tudo tirado porque as beiradas ficavam muito orando. Sim. Então aquilo para depois lixiviar e foi aquilo ia para a rua tudo. E então abriram novas paralelas, que é para depois, tinham de meter a tese, tendo a meter, era muito alto, e depois meter os quadros para depois fazer os isos por baixo e meter a bóveda em cimento e ferro. Tinha sido muito alto mesmo. Não era um trabalho nada fácil, não? Nada fácil, mas até digo, mas eu tinha táticas. Pois você também, 23 anos, um homem esperto, não é esperto, percebeu dizer, logo. A mim chegava lá, era um cargado lá meu, que ele também já era capataz, mas não andava a trabalhar. Pois. Porque não ficava só a mandar, não é? Você não, foi mandava às vezes, pá, mas às vezes eu deixava-me ir embora, que eu não mandava fazer nada, e assim, até não faço nada, e eu não fazer o quê? Se pagam-lhe para mandar. Então não tenho lugar, mas vou lá para a sua vida, está você cá, preciso, e acabou. E não me deixavam vir. Porque era assim, eu chegava lá, mandava assim, ponham os paus ao alto. Ora, os paus eram de uns 3 metros e quase 4 metros de altura, porque era muito alto, que era para depois. Engraçado, ele chegava ao pé de mim. E assim, não façam andando, porque é preciso gastar e tempo. Claro. Põe os pés direitos ao alto e depois digo que eu venho, eu tiro a medida. É sério. Chegou o Ambrós. Digo, querem fazer um favor? O quê? Vai lá acima tirar a medida daqueles gajos. Ah, está bem. E ele achava. Só digo, quanto é a medida? Peça lá o. Mando pedir um pau lá da rua com tantos metros, sabe, 7, 8 metros, ou 10, ou 11. E pronto. E ele chegava lá. E tu me era uma tática que eu usava, que era a luz. É a luz? É a luz, depois eu a passo, é que me dia, depois ia vir a luz, porque a luz abria. Pois. E eu metia. Quando vi, depois metia dali até lá, primeiro punha a direção, fazia um risco. Depois vinha a marcha a ré. E a marcha a ré, depois punha um traço, começava a medir a passo. E eu já estava sabendo. Chama lá, engraçado, que eu ia pôr-lhe em cima do balde da máquina. Era lá uma sim, boa, sim, sim. Uma catedral grande. Punha em cima do balde da máquina. Eles iam lá dentro, chama acima. Corre lá para frente. Areia, tumba. Uma punha a casa lá, já estava. Pois, e você às vezes, tá... olha. Então, louco, não ia. Calma, do negócio é o segredo. Claro. Digo assim. Ó, brother, diga. O que é que você faz? Para tirar a medida, não se engane. Eu tenho uma fita métrica nos olhos. É isso mesmo, o segredo é a alma do negócio. Muito bem. E eu dizia assim, mas eu assim, um dia posso enganar. Mas você nunca se enganou, mas lá pode vir. Isso olha que o descuido é a morte do artista. Né? Exatamente. Isso olha que às vezes quem inventa as modas também morre com elas. Ah, pois, mas quem se sabe. Mas felizmente eu não. Eu disse, o homem que inventou a luz não morreu queimado. Pois, pode acontecer. Eu digo assim. Pode acontecer. Andar com molhas. Mas exatamente. Não sabia bem só que ponto. Ó, Sr. Artur, o Sr. Artur também sempre teve uma vida ligada à música. Aliás, foi através da música que conquistou a sua esposa num famoso baile da Seixas. Foi. Como é que foi essa história? Foi, fui um dia, vim cá, andava na tropa, e depois eu tinha uma irmã morar na Seixas, que era a mais velha, e eu fui vê-la. Mas quando lá fui vê-la, eu fui até ao clube. E depois ao verem-me no clube, que sabia bailar no clube. Ainda não. Como era. Havia tantos, não é? Hã? Como havia tantos bailes. Sim, então, estavam lá, estou quase lá com uma Constantina, um armão de qualquer aquilo. E depois tinha eu estava lá um senhor que sabia que eu sabia tocar acorde e pediu-me se eu tocava. Então vamos buscar um acorde, que era do filho do senhor Abelho Pova. Sim. E lá toquei. Quando foi no entremonto, depois fui dançar a toque do gravador, está claro. Do giradiscos. Giradiscos, com a mulher. E aí falei-lhe. E ela... Um artista destes, né? Até sabe tocar, ela também ficou conquistada. E aí eu andava apontado, eu andava a ver malhas. Claro. Vim, pois então vim com ela até à porta da minha irmã, que era a casa da Araci Costa. Sim. Que tinha ela deixado a bicicleta. Sim. Então o que é que eu faço? Vinha para lá até lá, então por pedir-lhe o nome. E se escrevesse, me escrevia. Respondia. E você na tropa, nessa altura? Na tropa, escrevi-lhe, primeiro não respondeu, mas foi a segunda. Olha que história gira, está a ver? Pois pronto. Como é que era na altura? Casei-me e vou dizer uma coisa, mas eu gostava da minha mulher, se era uma pessoa 100%. 100%. Era 100%, todos os aspectos. Mas a história, claro, isso depois, vocês construíram uma vida juntos e a vida é de altos e baixos, é o quê? Mas a história da conquista, como é que lhe dizer? Você ir a um baile, pega num acordeão e começa a tocar. E depois, como andava na tropa, pede-lhe namoro e pergunta-lhe se... Pronto, se lhe escrever uma carta, se ela responde, e depois até respondeu. É uma história bonita, não é? Também era um... Era depois engraçado. Eram outros tempos. Mas até me calhou bem. Quem lá? A minha mulher, que são aquelas modas poladas, e ela disse que era uma artista. O Timonel Moleiro. Sim, sim. O antigo dono da minha casa, que era ele era tio dela, porque ele era irmão do avô da minha, mulher. Do avô dela, pois. Que ele era o Carlos da Silva, o avô dela, e o outro Timonel da Silva, não é? E da tia Elmira, que era um teu irmão. Mas ele não queria que você namorasse com ela, é isso? Não, foi o contrário. Outro dia... Foi lá, andava lá um arrastar a Timonel Moleiro, que disse assim: ó Fredo, então olha lá, a Maria Nocência namora um rapazinho das Pedras, bonito e artista, e anda para aí a escolher da pé, aí é. Arrastará. Corre, até eu corri lá machadada, não voltou lá mais. Olha, vê, tem aí uma. Mas foi para pôr medo já. Exatamente. Eu vou embora. E por falar em música e em ser músico, também o senhor Arturo também montou uma banda com os seus filhos, que se chamava Gonçalves Ritmo. Era, mas aquilo foi, a história foi assim. Eu um dia entrei numa direção do clube. Sim. E o senhor abriu o pobre e disse-me assim: Horto Moraes, só você. Como você está na direção, você é uma... nós podemos fazer assim: ir comprar uns instrumentos para o clube e pôr aqui, seja sempre teve boas tunas, boas músicas. Pois, você também me contou isso. Então vamos fazer, montar aqui e programamos um professor, só que seja 2 ou 3 dias por mês, e dar a uma cidade para aprender. E então o que acontece? Olha que engraçado. Como é que se chamava esse senhor, que devia ser presidente do clube, o senhor Abílio Póvoas, não é? Era o Abílio Póvoas. Tomou a iniciativa... Era o Abílio Póvoas. Sim, tomou a iniciativa de pôr ali um professor de música para ensinar a rapaziada a tocar. E então eu soube que havia um conjunto chamado Os Anexos, de Sameis. Engraçado que essa casa hoje é da minha filha, é da minha neta. Vê como o mundo dá voltas. Era uma carpintaria, depois puseram lá. Mas eles tinham o quê? Tinham os instrumentos à venda? Não. Tinham a bateria e outros à venda. Eu fui lá e comprei-os. Depois fez a banda com os seus filhos. Porque era um pouco clube. Sim, sim, já percebi. Só que não me deram dinheiro um dia. Então a história sempre fui. Mas pronto, atuava. Esta banda, o Gonçalves Ritmo, que você montou com os seus filhos, atuavam onde? Nas Seixas? Atuavam em mais sítios? Atuou em muito lado. Fez muito lado. Eu cheguei a... Quem era a vocalista? Quem é que cantava? Quem cantava eram as minhas filhas. As duas. E quem é que tocava cada um? Eu a aparelhagem, que eu não tinha aparelhagem para vós. Eram muitas que me alugava. Mas os instrumentos, o que é que tocava cada um? Eu tocava era o acordeão, o meu filho, aquele que morreu de acidente, o João, era o baterista. Eu tocava corda, também tocava o saxo tampone. É. Eu também tocava o saxo tampone. Então, ainda tinham aí vários instrumentos. Mas depois, sabe que eu tinha problemas já disto, e comecei a... E ficaram eles... A tocar mais, tocava, pois cansava muito. Pois, então se for instrumentos... O saxo tampone era puxado. Claro. Ainda o tenho. Sim, e sim. Então era assim, e então eu depois cheguei. Então, uma vez, vieram rogar, fomos fazer uma festa na Póvoa da Pegada. Ali, longe. Ali pode, por causa da povo da. É povo Antônio Ribeiro, representante António. Foi tanta gente, que querem admirar. Eu fui tudo por saber o que era eu. Oh, conheceu tanta gente, e então uma vez vieram aqui para eu lá ir, só eu, opa, agora estou velho. Pois, e então, disse, nunca lá fizemos uma. Mas o grande palco onde atuava mais vezes, então era mesmo no Bailes das Seixas. O Bailes das Seixas. Até, e fomos, quando foi para o Natal, à inauguração da Luz da Fontanheira, fomos onde estivemos. A inauguração da Luz. O governador civil de Viseu. Da Fontanheira. Das Fontanheiras. Por essa altura fazia-se muitas festas, é interessante. Fazia-se muitas festas para inaugurar a eletricidade. Era a inauguração da Luz. Da Luz. Engraçado. E havia então, muitos. Era a terra do Dr. Amaral. Sim, você já me tinha contado no outro dia. O advogado do Dr. Amaral. Sim. Era de lá. Não, mas já acho giro essa e questão. E até quem me rogou, até era a família dele. Pois? Então, pois, ele era de lá, também era. Era o senhor que trabalhou ao pé de mim e depois soube para rogou-nos. Já viu que giro. Pronto, e havia esta questão, como ele estava a dizer, o grande palco foi os Bailes nas Seixas, que na altura, e muita gente fala, muita gente da sua idade ainda e mais novos, falam dessas festas, que por essa altura tinham uma época de paragem, não é? Que... Era antigo, quer dizer, paravam no verão os bailes e depois só tudo. E quando é que recomeçavam? Recomeçavam no segundo, no terceiro domingo de outubro, que era o dia de Anjos da Guarda na Vila Xã. Que diziam que lá, que o Anjo da Guarda, que era como se fosse uma festa das seis. E a farra continuava. E até a malta dizia que a festa do Anjo da Guarda era quase a festa das seixas, porque as seixas ia para lá toda. Era, por lá era a festa das seixas. Depois voltavam e recomeçavam os bailes todos os fins de semana. Naquela altura era assim. As festas que iam a pé até para Santa Eufémia, que até vinham uma merenda e depois no caminho era paravam e havia baile em Val de Igreja. Ao pé do Ramos, aquelas casas ao pé da capela. Sim. Isso era 3, 4 bailes no mesmo dia, então. Não, que haviam a festa, vinda. E depois quando chegavam a casa, às seixas. O clube a tocar. O clube aberto. Exatamente. Mas ainda fariam cá fora, mas depois, não sabe, dentro do clube. Pumba. Pois, e no fim. Mas nessa altura. Estava a dizer o terceiro fim de semana de outubro ou de novembro? Era o terceiro domingo de outubro. De outubro, já podia estar algum frio. Que depois, quer dizer, as mães, lá em cima de mulheres, que estavam sempre a ver. As mães iam guardar as filhas, não deixavam lá. Claro, aí não, exatamente. Estavam todos ali. Muito bem. Ó, Sr. Artur, e também tinha aqui uma história que você me tinha contado. Quem quer neste senhorinho, houve uma altura que trocou um acordeão por um carro. Não foi em senhorinho. Não foi, eu disse em canas. Em canas, senhorinho. Em canas, senhorinho. Era um senhor que era... Era um senhor que era o chefe do Banco Nacional do Tamarino. E depois veio, depois um dia, lá colheu... confiança comigo. E depois até um dia é que ele viu o acorde do meu filho, que era o meu filho que também tocava nele, eu. Um acorde que eu tinha comprado no meu primo Aires, que era assim, ele grande, 120 baixo. E eu então na altura foi, já tinha esbarrado outro, estava sem carro. E ele... queria um acorde. Ele tinha aquele estima. Ele tinha uma armadinha nova e eu disse assim, ó senhor, e assim, venda-me o carro. E este assim, é pá, este carro custa, isto é uma relíquia, que era um Ford azul. Sim. Mas vou dizer uma coisa. Trocava-lhe por uma carinha. Quer trocar-lhe para o acordeão, já. Então toquei, no valor de 60 contos. Já vi, olha, que trocaram um carro por um acordeão, olha, essa fica marcada. Muito bem. Toquei, e este acordeão depois, sabe o que é que fizeram? A tampa, não podia ficar. Pois? E então à beira da mina tinha a areia fina que era de arrecer e eu punha lá o carro encostado. Aí os garotos sabem o que é que fizeram, abriu a tampa, enchemos de areia fina. Epa. O depósito, pois olha, eu não dei conta, quando fui a trabalhar aquilo entupou tudo, está claro, pronto. Depois o que é que eu fiz? Sacanas. Tive de limpar aquilo tudo e já não podia utilizar, era porque desentupou aquilo tudo, não. Então arranjei um garrafão deste falecido, encheu de gasolina, punha num tejadinho, que eu tinha tejadinho. Sim. E andava a Vibron, a sua. E só passava mais. A Vibron mesmo. A minha Vibron. Muito bem, ao Sr. Artur. E agora estamos a chegar, pronto, estamos no mês de dezembro, a chegar à altura do Natal, e o que eu lhe queria perguntar era acerca de uma tradição que ainda hoje existe, que era os cepos nas seixas. Sempre se realizou ali ao pé da... Os cepos sempre se montaram ali no... em frente à capela. É, sempre na capela. Só... E alguma vez você foi aos pinheiros? Eu não ia aos pinheiros, na altura, o que é que... mas iam, os filhos iam. Foi. Naquele dia até ainda iam até roubar as chouriças lá à gente. Lá para lá comerem, não é? E você tem uma história de cair dentro de um buraco de um cepo de noite. Mas não foi uma altura, estava na cama. Sim. Eu estava, eu falhou até a luz, não havia luz. E escutaram um trator aí por a rua fora. Aí pela rua acima. A passar por como fora. Disse assim para o meu filho: o Adriano, temos de ir à pergunta do... A Verde Mata que... A Verde Mata, temos lá a lenha junta na cerca. Vão levá-la, carregá-la. E fomos, mas chegámos lá na noite, seguindo para a frente. Chegando lá à frente, nós fomos embora. Quem encontramos? Duas moças com pinheiro às costas. Que lá viemos com a coragem, lá para o alto ferro. Depois nós chegámos até ao levar. Quando nós chegámos ao final, o homem era um filho do Aires. Quando o carro apanhou, até lá foi encher o carro de pinheiros e levou-os para o balde de ferro. Acenderam lá a fogueira. Lá o filho do... O irmão do... Pronto, o da Flamina foi à Póvoa buscar uns seis frangos. Foram assados lá. E até um balinho ali toda a noite. E o Adriano depois veio buscar o acordeão e foi lá à farra toda a noite. Outro dia, de manhã... Digo assim, agora para carregá-la já não íamos lá, nem a viemos carregar, viemos de noite, fomos carregar os meus pinheiros. Afinal aí já dava, é, depois já, da farra já dava. Aí já havia a borracha e já dava. Claro, já era ali. Mas eu ia ensinar na frente, quando estava a pumba, enfiamos todos dentro de um buraco. Para tirar ele. Fiquei com a cabeça cá fora. Ainda por cima com esse carregado. E agora. Lá foram para me tirar, ai, eu que fiquei lá encantado. Óbvio, ainda por cima com esse carrego todo de uma noite. Olha, mas é giro tirarem de lado sempre. Mas é giro que ainda é uma tradição, que claro, de maneira diferente, mas que ainda é uma tradição que ainda hoje se mantém. E na noite de 24 para 25, ainda muita gente vai aos cepos das seixas. Olha, espero que continue. Até quando era, pagavam num carro dos bois, iam roubá-lo. Pois, isso era outros tempos. Um traram-se na frente com a canga e tudo, que ia ter um cada carrada. Exato. Era outros tempos, na altura também, porque as pessoas tinham menos condições em casa, não é? E era também uma forma de conviver no centro da aldeia, não é? Fazia lá café. Pois, umas chouriças, um café, bebidas quentes. Era tudo à noite. Aguardente. Era tudo, à cachaça, e era sempre. Até como é que eu digo naquele dia? Eu tinha lá uma garrafa, peguei uma garrafa de litro de cachaça e tocava o ar. Oh, um caralho, já estava carregado com aquilo. Chegou à porta do ponto do ao café do Mocidade, não é o café do... Sim, sim, sim, sim. Oh, agarrou, travou, eu ia ali em cima, veio, bumba, caí cá abaixo, sabe? Ai, ela jogou. E o Zé Cabra tem a pele dura. Ó, Sr. Artur, não podíamos acabar esta conversa sem falar da grande festa que tivemos nas Seixas, por volta dos anos 50, que foi a inauguração do Estádio Luz ao Brasileiro. Foi. Você alguma vez viu tanta gente nas Seixas como nesse dia? Nunca. Foi quando nós tivemos Roberto Leal. Roberto Leal, o grande artista. Eu à minha casa... Que faz todo sentido, não é? À minha casa, para traçar para a minha casa, estive uma hora com o trânsito a passar... Muito bem. Pois, toda a gente as para ver. As ruas eram sempre tanto cheio. E uns pegar os outros tanto aquilo. Estou a dizer, a gente com o fumo, eu quase nem via com tanto carro. Óbvio, para os mais jovens, para os mais... E quantas pessoas não iam a pé, não é? Não, nem só de carro, quantas pessoas não iam a pé. Depois deixámos, estou a dizer, você viu o Val da Cativa. Sim, sim. Já havia carros, já havia tanto cheio. Já havia carros na Val da Cativa. E as matas todas cheias. Meu Deus. E o artista foi mesmo escolhido a dedo, que é um artista luso-brasileiro também. E muitos já iam lá por cima pôr os estados da Correia. Que na altura não era tão bom, mas iam por lá aí. Sabe? Óbvio, e olha que na altura ter o Roberto Leal nas Seixas será uma marca para sempre. Mas vou ser sincero. Ele também parecia elétrico. Ele chegou lá bobeu três penaltis, foi três penaltis do Fernando de Vinho Branco, em casa do, de uma prima do Tony Moleiro. Vamos atuar. Foi para a lá, canta, né? Papa ser elétrico, é mau. Fez um espetáculo bom, não foi? Pô, deu um grande espetáculo. Pô, aquilo. Ainda bem. Pessoas nunca viram. Eu também digo. Eu nunca vi a pessoa. E depois, ah, ele, mas só para ser elétrico, e ele. Ainda bem, então, ainda bem, pá. É, ainda bem. A Seixas, e termino com isto, a Seixas sempre foi uma terra de muitas tunas e de muitos músicos, não é? Sempre uma terra virada para a música. Temos a... Muito, e fama sempre muito. Como é? Meter até muita carne. A Hermínia, tínhamos a Hermínia. A Hermínia Silva veio lá muitas vezes, eu via muitas vezes a casa do Firmino. Pois, o Firmino era tocador dele. Era guitarrista dela, exatamente. Era bom, só que. Ele sempre foi uma terra de muita música e há de continuar a ser, foi, não é? Foi sempre de música. E agora até, então, o meu filho. Sim. O meu filho tem os 56 anos de todos os festivais. Ele, quando vier, ele ainda vai montar o conjunto. Olha, ver se ele vem na altura. Ele tem o Arlote, está numa garagem no Arlote, que era do conjunto. Um Arlote de três lados. Porque o meu filho tem um jipão grande que eu tenho a fazer. Então, olha, fica essa que vê se está cá no Natal para ir lá tocar um acordeão à fogueira. Muito bem, Sr. Artur. E assim acabamos por hoje a conversa com o Sr. Artur Moraes Gonçalves. Foi o protagonista do 10º programa que chega agora ao final. Certamente muito mais haveria para contar da história de vida do Sr. Artur, mas o tempo é curto. Histórias de vida. Vidas com histórias. Muito obrigado, Sr. Artur, por ter aceito o nosso desafio de contar alguns episódios da sua vida. Esperemos que todos os ouvintes tenham gostado e que o Sr. Artur também. Obrigado. Que a sua participação neste programa o deixe feliz e realizado é o que desejamos. Quanto a nós, CLDS4GViver.com, de Oliveira do Hospital, continuamos no terreno a promover o envelhecimento ativo e a combater o isolamento social. Queria aproveitar esta oportunidade para reforçar o apelo à população oliveirense para se juntar a nós neste combate através do projeto de voluntariado Mais Perto. Inscreve-te. Sabe mais na nossa página de Facebook ou entre em contacto com a equipa entre as 9h30 e as 17h30 através do contacto 961949087. Quanto ao programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias, voltamos em janeiro com novos protagonistas. Boas festas a todos que nos estão, boas festas a todos que nos estão a ouvir. Ouçam a Rádio Boa Nova. Histórias de Vida, Vidas com Histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova.